tá com o que, negão? Catuaba tá na mesa, ela só bebe água. Catuaba tá na mesa e a moça tá invocada, invocada. Tá com doce, tá com bala. Ela tá com doce.